6009 Salvador, Bessa 10 Cerrado. Chame o controle Aracaju, 1203 para início de descida. 1203 com o controle Aracaju para descida, 63 do estabelecimento, boa noite. Boa. Renato no 04107. 4107, completa a aproximação da aeronave, chame agora a Torre Salvador em 118 decimal 95. 95, boa noite. Boa noite, Torre Salvador 4107, final Renato. Afirmo. Estabilizando a final Renato, me seguindo para aproximação, vai ser com lembra é 190 com 110 nós da Guarda no Espírito. Vai receber agora o Metro do Espírito. O tráfego está meia dúzia de milhas à frente. Vai receber mais aí, o Metro do Espírito está estabilizado. 2, completa de aproximação aeronave, chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. Azul 2534, inicie redução de velocidade, realize o procedimento, chame estabilizado. Gente, o 2534, número 2 para pouso, vamos repita livre, ventou uma centena, 10 nós. Salvador, Rio 5974. Rio 5974, prossiga. Senhor, solicito um acionamento na posição de um dos reatores, senhor, em marcha lenta. Autorizando, socorro para todos para pouso. Aqui farei o 5974. Alpha Noite, American 330, requesting clearance. Come 230, clear to Miami, flight level 360, via Upper Zulu 20, until Tango, Romeo, Serra, after cordial flight landing route, take off 110 with left turn, Momo, departure, and landing transition, call code 5056, Salvador, departure 120.8. Momo departure, landing transition, then Upper Zulu 20 to Tango Romeo Sierra, then walk 5056, departure control 120.8. Correct, American 220, correct for pushback and set up gate 10. American 220, correct, solo 4107, thank you. 4107, na Azul, Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, boa noite. Os 34 estabilizados? Estabilizado, 2-3-4. Aproximação de nave, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 9. 1-1-8, 9-5-14, 2-5-3-4, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 2-5-3-4, estabilizado na nave. Boa noite, Azul 2-5-3-4, continue a aproximação, aguarde pista livre. Airbus da TAM, grande aula aí, instantes. A gente segue na aproximação 2-5-3-4. Na M2 no 2, solo 0100, libera direito, chama no 2 na décima 9. Aguenta uma centena, 8 nós, autorizado a decolar, pista 1-0. Autorizado a decolar de 1-0, 6-2-1-2, Xanar, boa noite, Alfa, aqui no pátio 3, posição 2, Romeu. É, Alfa e Kilo é à esquerda, depois da Delta, é que há uma disconformidade entre o que está na placa do aeroporto e o que está na carta. Por aí, até que Kilo. Boa noite, controle Salvador, TAM 3305, passa 2.500 pés na FUCA. 3305, contato radar decolagem, subiu ontem 330, C da FUCA. 330, TAM 3305. 34, Sola 04, chama 21 desse manual, Sola. 21 manual. Azul 2534, boa noite. Alfa e Kilo, parte 3, 4 Romeu. Alfa, parte 3, 4 003, Falcon Investigation, can maintain level 040, clear on sound for level. Correct, send to level 040. Zero cinco, chama o de Recife, em 2085, alterna 2545. É, portanto, 3305, poderia confirmar? Correto. Chama em Recife em 2085, alternativa 2545. 3085, 2545, ok, obrigado, boa noite. American 220, approve the push and start, call right for taxi. Clear the push and start, we'll call taxi. mapa Serra Aquilo Delta, indicação, isso mantém o 050, chegada Mari. Chegada Mari, 050, para o papapá, Serra Aquilo Delta. Autorizaria 80 ou 368 para o Serra Aquilo Delta? Delta, reduz a velocidade para 250, mano. 250, mano, reduzindo, tá, aqui o Delta. Dial, ground American 230 taxi. American 230, cliente está ativado na Emperor Taxi Engine, holding short 110, tower 118.95, altimeter setting 1015. Okay, 1015 on the altimeter, we're clear to taxi to runway 10 via India, altimeter 10, and then tower 118.95, American 230. Salvador, boa noite, o passageiro 2224. Beleza, 224. Identificação, beleza da chegada Mari, chame no ideal de descida. Chegada Mari, chamará no ideal de descida 2224. O controle Salvador, boa noite, é o TAN 3152, está cruzando 200 para 150. Beleza, identificação, décimo até 050, chegada Mari. 050 na Mari, haveria alguma possibilidade de avistar, senhor? Aguarde. Passageiro 2224 para descida. Esse mantém o 040-2224. 040-2224. Após Mari, pode voar o Serra Vitor 366. Aguarde, espera a entrada para interceptar o sinal da aeronave 2224. Guardando para a Valsana V366. Portugal 023, after tail intersection, adjust your navigation to fly ahead and Serra Vita 366 to intercept the final RNAV approach to runway 10, descend to 2,500 feet when you stand follow the 1015. Calm establish. Com velocidade? Estamos 52-22270. Passagem 224 com velocidade. Acelerando para 240. Delta, após etapa, você avisa 368, reduza para 2209. Após etapa, 368, reduzindo para 2209. Seria do 2224, vou ir direto de TAP. Direto de TAP, 2224. Ficou 2, reduz a velocidade para 2309. 2309, Tan 3152. Reduz a redução de velocidade para 1709. 1709, o Serra aqui lá dentro. Urbanite 2-1, contact 2-1, 2-0, decimal 8, good flight. Departure 20.8, American, 230, over, got him. Departure, muito boa noite, American 230, is airborne out of 2000. American 230, radio contact to departure, climb and stay in level 360, perform a moment departure. Doing the moment departure to 360, American 230. desça para 2500 pés, ajustando no 05, leva sinal Renato, chama estabilizado. 5015, desce para 2500, está estabilizado já o Serra Quilo de Alto, tem pista vista. Ótimo. Porto Belo, 03, Air Steps. 03, final for runway 10. So picture and have approach, runway 10, and get that Salvador Tower 3.118.95. 118.95, Bell 023, I have in sight clear to land on runway 10, winds 100 degrees, 07 knots. Late land, runway 10, Bell 023. Noite 68, nível 230, autorizado, Aracaju, decolando da pista no zero com o primeiro curva à esquerda, na seguida Pucajamo, após direto Aracaju. Transponder 5063, controle 120, decima 8. Precisado 230 Aracaju, decola da 10 curva esquerda, aí da Pucajamo, pode direto Aracaju, aciona 5063, controle 2868, portão 5. Correto, gol 1868, chama pronto, posicionamento. Chama, Nelson. Então 52, reduza para 2.210. Já está mantendo 210. Muito boa noite, a porta chegou 023, leaving runway 10. Olá, legal, 023. Boa noite, taxi by Alpha and Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, a porta chegou 023. 05, livre final Renave, da 10, chama estabilizado no procedimento. Agora é estabilizado na Renave, da 10, 2, eu sei, é Vitor 3008. Antris 152, voe para o Serra Vitor 368, descendo autorizado para 2500 pés, altímetro em Salvador 1015. Para o Serra Vitor 368, 2500, 1015, contato 3152. Salvador 1868, posição 5, push bem questionamento. 1868, livre puxa, um ataque. Livre, chama táxi, boa na 868. Boa noite, uma centena com 8 mais. Obrigado. Chega para qual parte depois? É o Aerostar. Sente. American T30, contact now 67, frequency 1T6 is a small 8 fine, backup 1T5 is a small 4 fine. 1T6, 1T5, 1T5, 4, 1T5, 4, 5, American T30. Número 908, identificação desse mantém 050, chegada à Mari. Esse 600, desce para 4 mil pés, o altímetro em Salvador, 1095. 4 mil, 1095, 3600. Afirma, solo 29 vai estacionar frequência livre, boa noite. Obrigado. Estabilizado, passarela 2224. 224, compete para o sinal de terminar, mexendo a torre Salvador em 198, decimal 95. 1-1-8-9-5, bom serviço. Vamos passar dinheiro na do Portugal? Vai coordenar, boa noite, meu. Obrigada. Vai. Obrigado. Identificação, esse mantém o 060, chegando a Mari. Esse quanto é o 060 na Mari, é 250. 3600, após citar, ajustando a negação para o Serra Vitor 366. Descida autorizada para 2500 pés, altímetro em Salvador no 015, livre final Renan, chama estabilizado. Autorizado 2500 pés, autorizado Renan, 352, ao estabilizar, inicia a edição para aproximação, vai seguir um Alfa Tango 72 com 150 nós de ground speed. Gente, já está estabilizado, tá reduzindo, tá 3152. Salvador, 198, decimal 95. Confirmado 1895, na torre? Correto. Já chegou a frente, agora com 100 nós igual a 7.700. É, estamos totalmente reduzidos já. 3600, após etapa, foi o servidor 368. Quase TAP, Serra Victor 368, Sun 3600. Edson, velocidade. Passarela 2224, Solas 35, chamando 21-9. 21-9, passarela 2224. Salvador, boa noite, passarela 2224, livrou. Passarela 2224, boa noite, Alfa e Juliette, portão 1-2, corrigindo, remoto 1-2, parte principal. Alfa Juliette, remoto 1-2, passarela 2224. Salvador, Rio 5974, pushback acionamento. Rio 5974, autorizado o push chama, tá? Autorizou o push chamando pra 5974. Campo, Sun 3600, Torre 1 no 8, decimal 95, uma pouco. 5, boa noite. Salvador, muito boa noite, 3600, final no 0. Right, 3600, continue a aproximação, aguarde, pista livre. O nome da Goiânia inicial lá, instante. Ciente, 3600. Autorizado, autorizado, decolar, a gente está sentindo a corte nós. Decolagem autorizada, igual na 8 senhora. Sim. 3600, pista na 0 livre, pouso autorizado. Solicitado, pouso, pista na 0, 3600. Salvador, Rio 5974 para o táxi, estamos com 3 a bordo, 3h30, alterna Galeão. 39, chamando 20.8 para a viagem. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, Mércio. Passageiro na navegação após táxi via parte principal Índia no ponto de espera com a torre 1895-1015 no ajuste. Gente, após o TAM, pátio Índia 1895 com espera, Rio 5975. Rio 3152. Ingresso até o 023152. 02, boa noite. Controle SNL 6258, passando 60 para o 50. 6258, após ITAP, voa Servidor 366, descendo para 2.500 pés, reporta na final Rinave, o ajuste em Salvador no 095. ITAP 366, reportará. 6258. Solo Rio 5974, solicita retorno ao voto. Gente, Rio 5974, a voz do centro, vou condenar com o freio, se vai retornar para o mesmo. Até mais, Rio. Rio 5974 está autorizado o retorno para a mesma posição, tem condições de fazer manobra no pátio? Afirmativo, Rio. Ok, autorizado o seu retorno para o 5000. Sim, autorizou o retorno para o 5974. Minha 00, sala patrona, chamando 21, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 1895-6908, boa noite. Torre Salvador Azul 1908, final, visual. Boa noite, 1908, vento 1 centena com 8 nós, pouso autorizado, pista na 0. Livre, pouso na 0, Azul 1908. Tam 3600, boa noite, Alfa Juliette, para remota 1-3 do Pátio Principal. Alfa Juliette, remota 1-3, está presente a ligar. Final da Renave, Oceania 6258. Oceania 6258, Torre 1, no 8, decimal 95, bom pouso. 295, obrigado, boa noite. 1868, solicito nível final 190. 71868, aguarde um instante, sobe inicialmente restrito a 190, aguardando autorização de 5 no final. 90, boa noite, 68. Sala 44, chamando a dezena nesse momento. 9908. Torre, boa noite, Oceania 6258, estabilizado o sinal da Renata. Oceania 6258, avistado, pouso autorizado, pista na 0. Vento 1 centena com 8 nós. Vento, pouso autorizado, 258. Número 72, a sua identificação desce ao nível de voo 050 via chegada à mar após etapa e Serra Vitor 366. Ok, descendo para o 050 após etapa e Serra Vitor 366. Pode voar etapa, né? Número 72. Poderia voar etapa. Autorizado, etapa após etapa e Serra Vitor 366. Vendo no 90, voo no 8, 68. 7868, voo Aracaju da presente, mantém a 190 como nível final. Aracaju, voo no 868. 258, salvo 48, chame no 219, décima 9. 219, obrigado. Xanair 6258, boa noite, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 258. 14062, tem uma dedicação, desce via nível de voo 060, chegada Mari, após ETAP, voa Serra Vitor 366. Desce via Serra 060, após ETAP, Serra Vitor 366. 466. Voo 1868, serviço solar encerrado, agora afastado nordeste de Salvador, 58 milhas. Mantenha o nível de voo 190, chama o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3, com voo. 303, voo 1868, parte. A 062 autorizado, 366 da presente, mais à frente, se necessitar redução de velocidade, o controle solicita o senhor. O 172 está autorizado também, direto 366 da presente. Direto 366, vou 172.